Fala galera, aqui é o Jus e novamente estou aqui no Hallcast para falar sobre o pay-per-view da New Japan agora desse domingo e também do próximo sábado, dia 11, que vai ser o New Beginning. Novamente estou acompanhado do Léo C, que é o famigerado Over as Fuck, como alguns podem dizer. É o que diz. Tudo bem, Léo? Ah, tudo bem, curtindo essa sexta-feira aqui, há 2 dias do Suzukão Mito Lenda virar IWGP Heavyweight Champion, então tô tendo um dia legal. Bem, como falei, agora domingo a New Japan realiza seu primeiro pay-per-view, primeiro grande show após o Wrestle Kingdom, que teve aquela matchzinha lá, nada demais, do Okada contra o Omega. É, disseram que teve uma match aí legalzinha no meio. E que as outras, Tanahashi e Naito também não foi nada de impressionante. Sim. E a New Japan, pela primeira vez, depois do Wrestle Kingdom, vai realizar um pay-per-view, o New Beginning, que, se não me engano, é a primeira vez desde 2014 que eles vão realizar em duas arenas grandes, porque antes eles pegaram uma de. Esse ano vai ser duas arenas grandes em Sapporo, no Japão, e em Osaka. Primeiro, a gente vai só focar só nos combates grandes do show, porque ao menos que você seja muito interessado em ver previsões sobre os combates aleatórios de equipe, você pode ler lá no Voices of Wrestling, que eles fazem muito bem lá, muito bem explicadinho. Começando então pelo card, primeiro no show em Sapporo, a Roppongi Vice, Rocky Romero e Barreta defendem contra os títulos da divisão Júnior de Tag Team. Qual a sua opinião, Léo? Poxa, eu tô triste que você pulou a match com a lenda, o melhor lutador em 2017, Takashi Iizuka, mas é. Agora, bom, o que dizer? Eu curto o Suzuki e eu curto o Killer Elite Squad. O resto da Suzuki Gun basicamente é filler. O Taka não é um mau lutador, ele é um bom lutador. Ele já fez umas boas matches por aí o Kai Tai Dojo, na Fed dele, e também na Noah, enquanto esteve lá. O Taichi é um total desperdício de oxigênio. Ele não é grande coisa, não serve para nada, além de trazer uma moça bonita com ele pro ringue. O que me lembra muito eu espero uma match boa. Ela não vai ser tão boa quanto a match do Wrestle Kingdom, provavelmente, porque envolve o Taichi. Mas acho que vai ser divertido, nada de ofensivo, e eu acho que a Suzuki Gun vai vencer os belts aqui. Eu não acho que a Roppongi Vice vai perder já na primeira defesa, depois de toda a construção que eles fizeram pro Wrestle Kingdom, principalmente com aquela história lá que a gente falou no último podcast do Rocky Romero tentando se superar para depois ele sofrer pinfall e deixar o Barreta bravo. Sim. Agora, perder na primeira defesa seria, bem dizer, jogar tudo a construção deles, em, bem dizer, metade de 2016 no lixo. Só que não é uma coisa que a gente já. Não, nada novo, né? Vai lembrar em 2015, quando fizeram a mesma coisa com o Shibata e com o Goto, eles perderam na primeira defesa pro Doc e pro Carl. Sim, sem falar que o Junior Tag Title, justamente ele costuma trocar na primeira defesa. Então, como você disse, não seria nada de novo. Apesar de não necessariamente ser bom. Então, eu acho que a Roppongi Vice que vai reter. Talvez eles sejam desafiados pela Suzuki Gun de novo, com o Kanemaru e o El Desperado, mas. Ou talvez os Bucks voltem É, eu até tenho uma teoria interessante. Supondo que a Suzuki Gun vença, é algo bem interessante aconteceu que no Road to New Beginning do dia 23 do mês passado, se não me engano. Teve uma tag match, uma six man, que era Suzuki Gun contra Chaos, e acabou em DQ, que nunca acontece na New Japan. Agora, se acaba em DQ é porque eles não querem que alguém perca, né? Suzuki Gun dá pra entender, porque eles estavam acabando de voltar, mas no time da Chaos tinha o Jado e o Gedo, que apesar de serem os bookers da porra toda, eles são os caras que mais jobam na empresa. Então, como eles fizeram uma DQ para evitar que o Jado e o Gedo jobassem, eu acho que tem uma chance deles serem possivelmente os primeiros desafiantes da Suzuki-gun, se os Tyros trocarem de mãos aqui. É, pode ser, mas eu colocar o Jado e o Gedo é aquela famosa match pra você pegar seu café, se esticar. Ah, o Jado não serve para nada, mas o Gedo até que é divertido, né? É o pai do cara, como diz. Sim. Próximo combate pelo título Never Openweight Title. Hirooki Goto, o novo campeão, defende contra Juice Robinson. O que você tem a dizer, O Juice é um cara que se provou muito na New Japan. Ele chegou vindo da NXT, ninguém ligava pra. Acho que eu falei isso no outro podcast, mas repito. Que ninguém ligava pra ele. Ele melhorou muito em 2016. Como visto, ele recebeu um spot importante no Wrestle Kingdom, uma singles match. E agora o push dele prossegue. Ele pinou o Goto no dia depois do Wrestle Kingdom, com grande ajuda do Shibata numa tag match, mas ele pinou o Goto de qualquer jeito. E ele vai ter esse desafio aqui. Óbvio, eu acho que nesse caso não tem dúvida, o Goto vai reter o title. Não acho que faria muito sentido o Juice já vencer aqui. É, eu acho que seria, faria mal. Bom, não que faria mal, mas eu acho que é melhor pro Goto e pro Juice se o title não trocar de mãos. E eu tô esperando uma boa match. É, eu não sei, talvez. Algo com um teto assim de 4 stars, eu acho que eles podem atingir isso se eles tiverem num bom dia. O Juice Robinson, que você acha que talvez ele pode ser assim, pelo menos aquele cara que sempre tá ali lutando pelo Never, agora que a New Japan vai começar a se expandir pelos Estados Unidos, ele talvez um dos únicos ali realmente face que consegue falar inglês? É um ponto interessante. Talvez isso dê mais holofote para ele, dele ser ele, acho que e o Elgin, os únicos faces de fato que falam inglês fluentemente na New Japan. Mas ele vai aparecer nos shows do Honor Rising nesse mês também, em conjunto com o Ring of Honor. Eu acho que, assim, expansão ou não, ele já ia ter um papel maior. Acho que ele vai desafiar pelo Never Title mais várias vezes na carreira. Mas é um ponto interessante. Eu acho que ele pode sim ter um destaque nos Estados Unidos, apesar de talvez o pessoal. Eu acho que ele não tem aquele estigma do pessoal lembrar dele como um geek no NXT, mas é um ponto interessante. Eu acho que ele vai aparecer bastante naqueles D1 Specials e coisas do tipo. Ele no NXT que foi o primeiro adversário do Universal Champion Kevin Owens. Sim. Falando sobre esse combate aqui, esse daqui ele combate era para ser o Shelton Benjamin. Para mim era para ser ele se ele continuasse na Suzuki Gun. Era ele contra o Goto nesse combate aqui. Mas enfim, como eles preferiam deixar o Iizuka, não tô pedindo push pra ele, colocar um Robson aqui, eu acho que o Goto vence, e o Robson vai ser aquela Star Making Performance, mas Sim. enfim. Próximo combate, que vai ser, esse daqui é bastante, digamos, interessante, não pelos envolvidos, mas pelo que vai acontecer nos dois eventos, que é a Killer Elite Squad, Lance Archer e Dave Boy Smith, contra a Great Bash Hill, Tomoaki Honma e Togi Makabe, contra Chaos, os campeões Toriano e Tomohiro Ishii. Bom, o que é importante a gente tem que falar é que essa match vai rolar não apenas no show de Sapporo, como também no show de Osaka. É, eles vão fazer exatamente a mesma match pelo Tyron nas duas vezes, a 6 dias de distância. Eles fizeram exatamente a mesma coisa no ano passado, no New Beginning, mas foi com os Never Openweight Six-Man Tag Titles. Os titles que ninguém liga, justamente. E eu acho, assim, eu acho que eu sei porque eles vão fazer isso. Eu acho que é o seguinte. O fim do jogo em Osaka vai ser Killer Elite Squad com os belts, e eles vão ter um longo reinado que eu espero que seja divertido e eleve a Tag Division na New Japan, que a gente sabe que normalmente não está em bom estado. Eu acho que eles fizeram essa bananada aí de duas matches repetidas, porque eu acho que o Great Bash Hill vai vencer os titles na primeira match, possivelmente pinando o Yano, se o Gedo ainda tiver um miolo na cabeça. E daí no outro show, o Killer Elite Squad vai vencer, eu acho que também pinando alguém do Chaos. Pra daí eles poderem. O Great Bash Heel vai ter um argumento para poder pedir uma rematch mais pra frente. É, talvez no. Talvez eles segurem até o Sakura Genesis em abril, ou talvez no aniversário de 20 anos do Makabe como lutador, que vai ser no dia 6 de março. Parece que faria sentido isso ser um main event lá. Mas eu acho que vai ser isso. Eles vão fazer isso pra terem uma feud da GBH contra o Killer Elite Squad. Mas quanto a match, eu acho que por eles terem duas, os caras vão acabar se segurando um pouco em uma, e daí não vai ser tão boa quanto poderia ser. Mas isso não impede a match de ser divertida. Three Stars, alguma coisa por aí. Como no Wrestle Kingdom, que todo mundo reclamou com razão que não ia ser tão boa quanto uma 2-on-2 teria sido, mas foi uma match boa. Eu acho que tem vários caras bons. O Killer Elite Squad é muito bom. Eles tiveram uma boa match com o Tenkoji no Road 2 do mês passado. Eu acho que vai ser legal, mas nada demais. Esse combate que você falou, contra Tenkoji, se vocês puderem ver, eu recomendo que assistam. Foi muito bom mesmo. Eu consegui assistir live esse combate. Sim. É, eu vou falar também que eu acho que a Killer Squad vai acabar vencendo esse combate, os dois, porque eles têm que provar que eles são realmente a força dominante vindo da Suzuki Gun. E é impressionante como a venda da Noah fez com esse os títulos de tag team ficassem perdesse o rumo. Era ser Ishii versus Goto, Ishii Goto no Wrestle Kingdom. Agora acabou sendo a GBH, foi a Chaos, agora voltou a Killer Elite Squad e sei lá o que eles vão fazer, colocar os Briscoes de novo, É bem possível. porque eles não tiveram a rematch deles ainda, pode ser no Ronor Wright, eles estão anunciados, então. Sim, se já foram anunciados. Então, Killer Elite Squad versus Briscoes no Ronor Wright até que pode ser um combate legalzinho. Eu assistiria isso, sem dúvida. Seria uma baita match. Apesar dos japoneses não serem tão fãs dos Briscoes quanto eu sou. Fora que é o Bullet Club a gente comenta depois. Agora vamos pro próximo combate. Okada contra Mizu. Pode Ah, falar. Minoru Suzuki, 49 anos de idade. Talvez ele já tenha feito 50, mas eu acho que não. Alguns diriam que ele é um dos criadores. Eu não vou dizer um criador do MMA, mas definitivamente uma figura importante no começo desse esporte. E ele é um wrestler lendário. Ele, apesar de ter essa idade, ele teve 3 matches quando ele saiu da Noah, que foram tipo num intervalo de 2 semanas, contra o Masa Kitamiya na final da Global League, contra o Katsuhiko Nakajima pelo JTC Title e contra o Takashi Sugiura. 4 stars para cima, todas elas. E no Road to New Beginning ele foi muito bem no main event, que foi uma six man, Suzuki contra Chaos também. E ele está em excelente forma. Ele é excelente no ringue, sempre foi. Ele faz muito bem a gimmick dele de ser. É difícil de descrever assim, mas ele é um badass que é bom em wrestling, coisas é um pouco difícil de explicar o Minoru Suzuki em poucas palavras, mas ele é um excelente heel, digamos assim. E eu acho que o Okada, sem dúvida, é um grande, apesar de eu gostar de ver ele apanhar, ele é um grande babyface, todos gostam dele, um excelente wrestler, um dos melhores do mundo. E eu acho que eles têm tudo para ter uma excelente match. E eu sou parcial para falar, mas eu quero muito ver o Minoru Suzuki vencendo o IWGP Title, seria a primeira vez. E eu acho que ele faria um excelente reinado. Mudaria um pouco, né? Porque o Okada foi campeão na maior parte dos últimos 4, 5 anos, eu acho. E eu acho que o Suzuki poderia ter boas matches no futuro contra, eu imagino, o Shibata e o Omega pelo IWGP Title. Então, eu espero uma baita match aqui, sem isso, sem dúvidas, e eu espero que o Suzuki vença também. Esse combate aqui pra mim vai ser. Ele é um evento maior que Night vs Elgin. Porque ele vai definir o futuro, pelo menos, sei lá, até o Climax, é, o futuro da New Japan. Sim. Se o Okada vencer, eu acho que o Omega ele vence New Japan Cup e lá pelo... Agora em Sakura Genesis, né? Não é mais um Genjin Attack. Ele vai ter aquele combate que vai ser o draw. É o rematch onde o Omega é, finalmente vence o Okada, mesmo que não seja num palco tão grande como é, poderia ser no Wrestle King. Uhum. Se o Mizu ganhar, então vai ser aquele momento Mark. É, só citar que é o caso Nina Ea. Tá? E também, se não me engano, se ele venceu o IWGP Heavyweight Championship, ele virou o único a ganhar o da All Japan Pro Wrestling, da NOAH e da New Japan, não é? Desculpa, vencer quais belts? Se ele venceu o IWGP agora, ele se torna o primeiro a ganhar o título principal da NOAH e da All Japan Pro Wrestling e da New Japan, não é? Não, o Kensuke Sasaki e o Yoshihiro Takeyama também venceram os três, eu acho. Mas ele seria o terceiro. O que, comparar esses nomes aí, já é uma grande conquista para a carreira. Ah, sim. Mas enfim, eu não acho que o Mizu venha vencer aqui, infelizmente. Ele pode, talvez ele fique ali na rota pelos títulos, sei lá, anja alguma briga com o Shiba. Ah, eu quero ver isso faz tempo. Eu acho que o Okada acaba retendo aqui um belo combate, que certamente vai, pelo menos uma semana, o povo fica falando. Agora, e é interessante que, de fato, o Suzuki, ele... É, talvez ele não vença, mas eu vi uma entrevista que postaram no novo site inglês da New Japan, por acaso, njpw1972.com, que antes as traduções eram meio porcas, mas esse é novo, eles lançaram ontem esse site, se eu não me engano, tá bem legal, e teve uma entrevista com o Suzuki, que foi obviamente focada mais na match com o Okada, mas ele também, o único outro cara que ele citou na entrevista além do Okada foi o Naito. Ele não teve palavras muito gentis pro Naito, não. E então eu também fico curioso para ver como qual vai ser a attendance, né? O número da crowd no show do Sapporo, porque é uma arena grande, como a gente falou. Eu acho que a capacidade máxima é 5, 6 mil pessoas, se eu não me engano. Eles fizeram, eu acho que 5.300 no primeiro dia do G1, com Okada Marufuji de main event. E eu tô curioso pra ver qual que vai ser o drawing power do Suzuki aí, né? Pra gente ver como é que os fãs da New Japan veem ele, sem falar que é difícil arrumar uma crowd boa em Sapporo nesse ano, porque fica em Hokkaido e lá é frio essa época do ano. Então, eu tô curioso não só pra ver a match, como também pra ver o resultado da crowd no dia seguinte. Pois é, você falou do público, do que presente no show. A New Japan já anunciou que o show em Osaka, que vai ter Naito vs Elgin como main event, já esgotou os ingressos, mas esse aqui não. É. E também você citou, é muito frio lá, essa talvez seja a principal razão pela qual ainda não vai tantas pessoas. E o Okada também, nesses dias no Twitter, tá reclamando muito do frio, até postou uma foto no ônibus da New Japan lá, todo cheio de neve. Enfim, o que importa é que destraga um bom combate, porque público é o que... Nossa. Vamos pro próximo show, agora em Osaka. A primeira title defense que a gente vai falar aqui é Dragon Lee versus Hiromu Takahashi. A gente vai falar de algumas outras, né? Porque tem umas outras matches aqui que não parecem tão... Mais a match do Shibata. Bom, enfim. Tem a do Never Six Men da LAG contra o time do Tanahashi. Então. Bom, então vamos começar pela do Junior Heavy, né? Uhum. Tá, então essa match, pra quem não sabe, ela já rolou muitas vezes, eu acho que umas 8 ou 9 vezes, elas foram uma no Japão, uma na Ring of Honor, que a maioria do pessoal deve ter visto, o pessoal que não acompanha tanto New Japan assim, deve ter visto da Ring of Honor, Foi em algum pay-per-view, acho que no All-Star Extravaganza, se não me engano. Foi nesse All-Star Extravaganza que o Steve Corino ele ficou boa parte do combate só gritando. E eu não culpo muito, os announcers não estavam muito animados, nem a crowd, porque de fato era a crowd errada para aquele combate, mas a maioria das matches deles foram no México, quando o Takahashi era conhecido como Kamaitachi. E podem assistir que foram boas, digamos assim. Todas elas foram muito boas e eu fico feliz de ver o Dragon Lee aparecendo na New Japan. Parece que ele vai ficar por. Eu acho que ele não vai fazer só esse tour, não. Eu acho que ele vai ficar aí por mais um tempinho. O que são boas notícias, é um pouco mais de profundidade na Junior Division, que é sempre bom. Eu não acho que ele vai vencer o Belt, eu acho que o Takahashi vai reter aqui, acabou de vencer e tudo mais. O Dragon Lee ainda é novo no Japão. Mas eles vão ter uma baita match. Ela vai ser completamente insana. Eu acho que vai ser mais insana que a match com o Kushida no Wrestle Kingdom. Porque o Dragon Lee também é louco. E eles vão se matar. De preferência ninguém vai morrer literalmente. E a gente vai se divertir bastante. O Dragon Lee, eu não sei onde que eu vi que eles falaram que o Dragon Lee ele foi numa troca com o Yoshitatsu, e o Yoshitatsu vai lá pro México. Os caras da New Japan chegaram pro, eu não sei qual, acho que é Paco Alonso, o cara da CMLL, disseram: a gente quer o seu top star de 21 anos de idade que vai fazer grana para vocês por mais 30 anos no mínimo, e a gente vai te dar o geek da empresa. E o cara falou: ok, eu imagino como é que foi isso. Se isso realmente foi uma troca que existiu de verdade, aplausos para o Gedo, ele é o cara com mais poder de persuasão do mundo. E de fato foi uma boa troca para os fãs de Nidia. Léo, você não acha que talvez essa troca do Dragon Lee não vai acontecer a mesma coisa com o seu com Máscara Dourada? Acho que foi em 2015 que ele ficou o ano inteiro na New Japan e foi um geek? Então, eu acho que tem uma boa chance disso acontecer, apesar de que eu ouvi falar que o problema com Máscara Dourada é que ele ia fazer uma tag com o Bush, e o Bush machucou o pescoço e ficou o ano inteiro fora. Então, teoricamente, eles tinham algum plano que deu problema. Apesar disso, de fato, você está certo. O Dourada teve uma baita performance na Fantástica Mania daquele ano, quando assinaram aquele contrato de um ano com ele, todo mundo foi à loucura. Super animado, e ele foi um geek. Mas ele, assim, ele não chegou com uma title match como o Dragon Lee tá chegando. Mas ele acabou tendo contra o Omega, acho que foi no Invasion Attack. Teve? Contra o Omega, depois o Shelley acabou indo desafiar o Omega depois do combate, né? Assim, eu não discordo de você, não. Eu acho que o Dourada foi usado menos do que ele teria sido, mas a New Japan ainda deu mancada com ele, sim. E tem uma chance disso acontecer com o Dragon Lee, apesar de eu não sei se isso é um problema com os mexicanos ou é um problema da Junior Division só ter uma feud de cada vez. Eu acho que essa que é a questão principal. Falando do combate, acho que ele vai ser muito enérgico. Talvez tenha o famoso flip sheet, Ah, mas sim. não vejo o Takahashi perder agora, principalmente porque ela LAJ é muito over no Japão, sendo muito draw, e ele perder agora num show que mais a metade da crowd vai estar torcendo para ele, vai ser algo realmente triste. Então, o próximo combate é ser pelos títulos de trios da New Japan, é Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi e Ryusuke Taguchi contra Los Ingobernables de Japón, Bushi, Evil e Sanada, que eram os campeões até o New Year's Dash. Eles ganharam no Tokyo Dome, perderam um dia depois. Eu vou admitir que eu marquei porque envolveu o Nakanishi pinando alguém relevante, no caso o Bush, então foi divertido. A match eu acho que vai ser uma match boa. É aquela coisa, uma six man, então ela tem um teto ali. Eu não vejo ela chegando em four stars, especialmente porque envolve o Nakanishi e o Taguchi também, isso é um fator importante. Mas vai ser boa. Eu espero que. Espero não, eu acho que os Ingobernables vão vencer. Eu sinceramente não me importo com quem vence, porque é o belt pra gente não se importar com quem vence. Mas é justamente o Never Six Man foi criado pra. Porque a New Japan tem várias dessas Six Mans pro show, né? E ele foi criado, não foi para ser um belt importante, foi para ser um belt que dá um gostinho a mais para essas tags random que tem nos shows por aí. Então ele faz bem esse papel. Eu acho que os Ingobernáveis vão vencer aqui. E eu tô curioso para saber o que o Tanahashi vai fazer a seguir, eu admito, mas. Bom, provavelmente jobar pra alguém na New Japan Cup. Eu acho que os Ingobernáveis vai, tipo, Sanada Pino Taguchi, provavelmente. Nesse show que o Nakanishi pinou o Bush, o Yoshihashi pinou só o ROH World Champion, Adam Cole, na op acho que se não me engano foi na Open Match do show. Não, a primeira. No primeiro. Enfim, a ROH é muito valorizada no Japão, pra quem tá começando a acompanhar. Mas veja o lado bom. Isso um ano antes teria sido um absurdo completo. Agora o Yoshihashi não é um geek tão grande mais, mas ainda é bem engraçado. Aqui eu acho que também os Ingobernáveis vão acabar vencendo, porque o show vai ser todo focado neles. Não sei quem pode ser o próximo desafiante, talvez, sei lá, tá na racha, encontre mais dois parceiros novos, ou faça uma equipe estreia. Tanto faz. Em suma, é esse title, tanto faz. O próximo combate, que ele foi marcado primeiramente como uma singles match, mas agora vai ser válido pelo título da Revolution Pro Wrestling, Katsuyori Shibata, o campeão, contra Will Ospreay. Essa match foi oficializada como uma title match depois do Shibata derrotar o Matt Riddle na Rev Pro no High Stakes, em dia 17 de janeiro, algo assim. Sim. Eu ouvi dizer que foi uma match muito boa, eu ainda não tive a oportunidade de ver, se você tiver o link me passa. Eu vi alguns highlights só. Ele foi aquele combate bem stiff mesmo. Aquele spot do Wrestle Kingdom lá, do Shibata dar um German Suplex, daí o Ishii ele vai lá, levanta, dá o outro em seguida. Teve esse mesmo spot no combate. Isso é bom. Bom, essa match, o Will Ospreay, muita gente gosta dele. Para mim, em geral, como a gente falou do Dragon Lee, ele é mais um cara. Ele não é um wrestler ruim, eu não vou falar que ele é um wrestler ruim, isso seria doideira, mas. O foco dele é flip shit. Tirando isso, ele não tem nenhum traço de personagem que se destaque muito. Não é como se o selling dele ou a psychology dele fosse soberba, então fica mais pelo flip shit, que não é algo que me agrada, mas. As interações do Ospreay com o Shibata já fizeram essa match para mim, porque eles tiveram umas tags no New Year Dash e no Road to New Beginning, que basicamente o Flip Shit Geek Jr. E ele chamou o Shibata pra treta. Shibata, obviamente, sangue no zóio, partiu pra cima dele, mas o Ospreay se segurou. Ele até levou a melhor do Shibata na exchange de golpes de, sei lá, 15, 20 segundos que eles tiveram ali no meio da match, né? E nas duas matches, se eu não me engano, no momento curto que eles estiveram no ringue juntos, o Ospreay mostrou que ele não é, em storyline, que ele não é só um geek que faz flips bonitos e posa, não. Ele curte umas tretas também. E agora a gente vai ver se ele se vira bem no mano a mano. Eu acho que o build para essa match foi sensacional. Sem querer marquear pro Shibata, porque o Shibata só foi o Shibata, a parte importante foi essa evolução, entre aspas, do Ospreay mesmo. Se o Shibata perder, eu vou ficar triste. Eu acho que não faz sentido, porque eu creio que ele está sendo preparado para um push. Triste. Mas eu não acho que isso vai acontecer, a menos que a questão da traição lá tenha repercussões fortes, Pois mas é. eu acho que o Shibata vai vencer aqui e eles vão ter uma boa mesmo. Para quem não sabe, o Léo citou ali, saiu uma notícia logo após o Wrestle Kingdom que o Shibata ele tava se pegando com uma mulher no Japão lá. Saiu até um monte de mensagenzinhas lá que eles trocaram. Mas parece que a New Japan Prefere não ligar muito. É porque só o que aconteceu foi que a moça postou no Twitter e só deu ibope nisso na internet mesmo. Não chegou nos grandes meios de notícias japoneses, né? Até porque a New Japan muito... Eu não sei se foi de propósito, mas eu acho que foi. Tipo, 2 dias depois que vazou isso, o Okada anunciou que ele tava noivo. Que ele tá noivo de alguma mina lá. E eu acho que isso foi uma estratégia justamente para desviar o olhar desse negócio do Shibata. Eu acho que eles não vão punir o Shibata por isso. E na verdade não faz sentido punir uma pessoa por isso. Por o Seth Rollins, por exemplo, não foi punido. O Taichi foi punido. É, sim, é o que eu ia falar. Que no Japão eles punem as pessoas porque são japoneses, mas... É que o Taichi, ele era um geek, então ele foi suspenso e reduziram o pagamento dele, mas como o Shibata é um star, eu acho que eles vão pegar leve com ele. A menos que ele deite pro Osprey. Se ele deitar pro Osprey, isso é um mau sinal para um futuro push pro Shibata. Principalmente porque, além de ser o Osprey, é um Junior. Sim, eu nem digo por ser o Osprey, porque eu não gostar dele ou coisa assim, é porque ele é um Junior. Heavyweights não deitam pra juniors na New Japan, é super raro. A última vez que teve o combate em singles foi quando o Kyle O'Reilly, né? Ele Kyle até gostou, mas o Bata Benzer matou ele. E agora ele tá. Saiu da Ring of Honor. Agora tá, se não me engano, tá lutando nas Indies Canadenses. Quem você acha que sai aqui? O Shibata mesmo? Eu como eu sou fã do Shibata e eu sou uma pessoa pessimista, apesar de tudo isso, eu aposto no Shibata aqui, porque é o que faz mais sentido. Eu também aposto no Shibata, porque ele vai ter vai ter a rematch contra o Zack Sabre, e ele acabou ganhando a contender no High Stakes. Eles vão ter essa rematch. Acho que talvez ele perca lá, mas no New Beginning pro Osprey não. É, eu também não acho que ele vai perder no Japão esse belt. Agora o próximo combate, o main event desse show em Osaka, Tetsuya Naito defende o Intercontinental Championship contra Michael Elgin, que retornou no Tokyo Dome, como a gente falou, e venceu a New Japan Rumble, eliminando nada mais nada menos que Cheeseburger por último. Cheeseburger teve um Road Warrior Pop no Tokyo Dome. Na sua entrada, foi legal. É interessante que a gente até mencionou, mas a gente não entrou em profundidade suficiente. Eu acho que o Naito tá numa streak em Osaka sensacional, porque ele faz os últimos 3 shows que a New Japan fez em Osaka. Eu não sei se foram todos eles na mesma arena, na Edeon Arena. Eu acho que foram. Acho que o último foi no quando ele fez aquele combate contra o Jay Lethal. Sim, e justamente foram 3. Tem esse show de agora, o do Lethal, e eu acho que teve mais um, eu não sei qual é. Deve ter sido algum dia do G1. Mas... O do Osaka, que teve do G1, eu me lembro que ele fez... Não foi no Osaka Joe Hall, que ele fez contra o Omega, aquele combate impressionante. Aquilo não foi no Sumo Hall? Foi no Osaka Joe Hall. Naito versus Omega? É. Não foi no Sumo... Não foi no último dia do Bloco B? Isso foi no Sumo Hall. Acho que sim, eu não me... Mas foi em Osaka. Esse eu sei que foi em Osaka. Foi, não. Eu tenho certeza que foi em Tóquio essa match. Mas enfim. Eu acho que não foi esse dia. Eu acho que foi algum outro dos dias do G1. Mas enfim. A moral da história é que o Naito, quando ele tá num evento em Osaka, sell out. Fatal. E no primeiro desses dias, esgotou no dia. Que no Japão costuma muita gente comprar os ingressos no dia, aparentemente. Power Struggle contra o Jay Lethal, que é um ninguém no Japão. Esgotou 12 dias antes. Tudo bem que tinha um undercard forte, mas mesmo assim. E agora esse show esgotou 17 dias antes. Naito versus Elgin num evento. Então, colocar o Naito pra lutar no main event em Osaka é tiro e queda. O Naito tem uma história em Osaka, que foi que quando ele ainda era um babyface, ele falou algo do tipo, na próxima vez que eu vier em Osaka, se eu não for champ, vocês me vaiem. E de fato ele não venceu o belt, quando ele voltou lá, eles vaiaram ele. Ele sofria um pouco do efeito do Roman Reigns, digamos assim, que era puxado como babyface, ninguém queria ver ele como babyface, mas... Bom, não ninguém, mas não tanta gente. E daí ele turnou, agora todo mundo ama ele, Ozaka ama ele, mesmo que ele seja um pouco vaiado, eles amam ele. E Naito versus Elgin, uma baita match. Eles tiveram uma excelente match no G1, uma excelente match no Destruction em Osaka. Acho que foi Não, Destruction. foi, acho que foi em, sim, foi em Destruction, mas acho que foi em Kobe. Foi o último show E da tour. Kobe, eu acho que foi, é isso mesmo, acho que você tá certo. Mas eles tiveram uma baita match, e agora o Elgin ele ia ter essa match no Power Struggle, mas ele se machucou. Daí ele pinou o Naito de novo com um Burning Hammer no New Year Dash, numa tag match. E eu não sei para que usar o Burning Hammer, achei um desperdício, mas ele vai ter uma challenge aqui, ele vai ter um desafio aqui pelo belt. Eu acho que vai ser uma outra baita match. Eu não estou aguardando ela tanto quanto a match do Suzuki, como a gente falou, mas eu acho que vai ser uma baita match, de qualquer maneira. E quanto ao vencedor, eu acho que o Naito vence. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu diria com 90% de certeza que o Naito vai reter o belo. Você falou do Burning Hammer, o Elgin, no finalzinho de 2015, ele usava já na Ring of Honor, ele até finalizou o Muzz no Final Battle de 2015, com o Burning Hammer, mas ele usava no Japão, que o Kenta Kobashi, que E ainda foi meio geek, porque, tipo, esse é um move lendário mais na All Japan, né, e na NOAH. E ele sim. usou e não teve uma reaction tão grande assim, não. E eu acho que se o cara quer usar um super finisher, eu até curto a ideia, mas usando uma match grande, né, não na tag match. Mas também se ele usasse, sei lá, contra o Knight nesse combate, que um false finish seria muito bom Não, pra digo, mim, mas né? quando ele for vencer, né? Sim, com ele poderia. Se não fosse a ladder match contra o Omega, ele podia usar muito bem esse finish. Finalizaria o Omega e deixava ele ainda mais over. Eu acho também aqui que sai o Knight vai acabar sendo campeão. Talvez o Tanahashi. Ou. Eu acho que não. Eu acho que não vão ter muitos desafios, porque o próximo, talvez pelo tag, como a gente já falado, mas a próxima bateria de shows são a New Japan Cup, que são um torneio que não é pelos belts, né? Então, acho Sim. que não vamos ter tantos desafios Eu assim no New Japan. falo do próximo desafio dele. Próxima defesa do cinturão, talvez seja contra o Tanahashi. É bem possível, é bem possível. Falando Eu do Japan. pode Ou o falar. Cold também, não sei o que eles vão fazer com o Cold, mas dois heels. Não é muito, não é grande coisa, principalmente pelo Cold estar envolvido. Desculpa, quem? Agora, o Cold. Falei sobre o Cold, que ele Ah, vai sim. voltar. Eu falei que não é muita coisa o Cold ser envolvido já um cinturão, principalmente. Tanto faz se o Elgin ou o Naito acabar vencendo aqui. Agora, né, nós vamos falar sobre o Bullet Club. E caso alguém não tenha percebido, eles estão fora do card do show. Eles voltam só no Honor Rising, com o show da Ring of Honor lá, que faz no Japão dia 26. Dia 26 e 27, não é? Eu acho que sim. Você acha que essa pausa pelo Bullet Club foi alguma coisa boa, que eles vão realmente voltar a ser alguma coisa depois de ser uma stable geek, depois da saída do Styles, ou até mesmo antes da saída do Styles? Então, na verdade, eu acho que essa pausa foi mais por uma questão logística, porque eu ainda acho que a compra da NOAH pegou ele de surpresa. Eu acho que a Suzuki-Gun não ia ter voltado ainda. Então, o que acontece? Eles tiveram que trazer a Suzuki-Gun de volta, porque eles não vão deixar os caras ficar moscando sem fazer nada. Agora que não tem mais o depósito deles da New Japan, que era a NOAH, né? E daí eles foram forçados a trazer a New Japan. Daí o que acontece? Você tem três unidades heel, é muito. Não cabe, não dá para você bucar um tour com os Ingobernáveis, a Suzuki-Gun e o Bullet Club. O roster tá muito cheio, assim, eu acho que. Daí o que eles vão fazer? Eu acho que no futuro próximo, tipo, vai funcionar desse jeito. Por exemplo, no Honor Rising, eu acho que a gente não vai ver Suzuki-Gun. E daí eu acho que eles vão fazendo assim, tipo, nos shows grandes eles não vão ter muita escolha, tipo no Sakura Genesis, no Dominion, mas Esses eu acho que a gente vai ter um monte de 5 on 5 no undercard para colocar todo mundo no show, talvez. Eu não sei como eles vão fazer, mas eu acho que essa folga foi mais uma questão logística e eles juntaram com a ausência do Kenny por questões criativas, né? Que é, eu acho interessante o Kenny ter tirado essa folga depois do Tokyo Dome, depois daquele main event. Mas se eles vão voltar a ser alguma coisa, assim, eu. Cara, é difícil dizer, porque se eles continuarem trazendo Gaijin Geek, não vai fazer diferença. Cody Rhodes, Hangman Page, eu até curto ele, mas na New Japan ele é um geek. E eu tô mais interessado, na verdade, em saber se eles vão, se as unidades, né, as stables, elas vão ter alguma mudança no futuro próximo. Talvez a dissolução da Chaos ou do próprio Bullet Club, que eu acho que seria mais interessante. E os caras adentram cada um uma outra stable, alguma coisa desse tipo. Eu tô mais imaginando isso pro futuro do que pensando de fato no Bullet Club, mas como o Guido gosta de fazer as coisas devagar, eu não duvido que o Bullet Club continue aí o ano inteiro e eles simplesmente fiquem alternando tours, sabe? Um deles não tem a Suzuki-Gun, o outro não tem o Bullet Club, por aí vai. Mas talvez perder o Ômega em uma tour de Suzuki seria arriscado, não acho? Depende, né? Tipo, é que é difícil falar, porque no New Beginning, eles encheram bem até os cards, sim, o Bullet Club, eu achei. Daí, tipo, New Japan Cup, não faz muito sentido tirar o peso. Aliás, na New Japan Cup, dá até pra eles não terem a Suzuki-Gun, né? Porque se eles tiverem com a maioria dos belts, tipo, não tem por que se pôr o Iizuka na New Japan Cup, né? Daí talvez a Suzuki-Gun fique de folga desse. Daí Road to Sakura Genesis não vai ter jeito, né? Aí como é um show grande, eu acho difícil eles fazerem sem o pessoal todo. Mas é realmente eu não sei, eu acho que quando eles puderem eles vão dar folga assim, sabe? Mas ou eles eu não sei o que eles vão fazer com esse roster cheio. Eu tô curioso ainda. O problema com o Bullet Club, como eu vi no vídeo, se quiser depois eu te mando o link, é que eles tentam pegar um monte de cara, assim, saiu o Doc e o Carl ali na divisão, morreu divisão por um tempo, e eles tentaram fazer isso usar o papel que tinha os dois no Tamatonga e no Tangaroa. Isso não deu nada certo, sem falar ainda que os Young Bucks, eles são parte do Timer. Ali os únicos que têm contrato com a New Japan que são exclusivos, digamos assim, da New Japan é o Omega, é o Takahashi, é o Fale e o Tamatonga, se não me engano. Essa é todo part-timer, ou seja, não tem como, digamos, construir toda uma rivalidade igual eles podem fazer com a Suzuki-Gun ou com a Chaos. Esse é o problema principal do Bullet Club. Quando voltando lá em 2013, 2014, eram dois ou três que não tinham contrato com a New Japan e por isso que talvez eles eram tão, digamos, relevantes. Eu acho que eles também eles perdem relevância porque é uma questão de. É mais uma questão de troca, né? Porque, tipo. Porque tem gente que, mesmo o Bullet Club não sendo tão relevante, tem gente que acha que o negócio tá stale, né? Que o Bullet Club já tá aí há muito tempo. Imagina se o Bullet Club tivesse no topo esse tempo todo. Ia ser a mesma coisa que aconteceu com a Suzuki-Gun na Noah. Começou legal com a Evangel, mas daí passou 2 anos, estava a mesma coisa, ninguém aguentava mais. Eu acho que definitivamente os talentos que, bom, usar talentos para descrever o Dogg Ellis é um pouco forte, mas os wrestlers que foram embora, eles fizeram um pequeno estrago, mas e também eles trouxeram um monte de gente meio geek, vários undercarders que eles colocaram na Bullet Club, mas Tangaroa. Ele até que tem melhor. Os Guerrillas of Destiny tem melhorado no, nos últimos tempos, mas de Pois fato no começo ele era bem ruinzinho, mas. ali no aquela combate do Power Struggle ali eu marquei demais. Não vou mentir, aquele combate com o Ishii, com o Yoshihashi. Não, aquele combate foi sensacional. Ali foi que quando os Guerrillas of Destiny viraram a página, né? E Passaram a ser uma tag boa. O combate também ali da final da World Tag League foi muito bom. Sim. O do Wrestle Kingdom foi engraçado, mas foi bom, porque apesar do Tangaroa xingar até a mãe dos caras, foi um combate interessante. Mas enfim, é o Tangaroa, não podemos esperar alguma coisa, tipo... Desde que ele não esteja no G1, filho. É, ele fique bem longe. Então, vão colocar o Cold, que é bem dizer, que não é tão diferente. É. Enfim, eu tenho mais alguma coisa pra falar, Léo? Acho que não. Eu tô ansioso pros shows aí e tô curioso pra direção que um pessoal vai tomar, Tanahashi, o Shibata, o Omega, inclusive, tudo mais, mas vão ser bons shows aí. Só isso. Então, ficamos por aqui. Obrigado ao Léo por aceitar gravar de novo. Talvez a gente volte pra fazer a previsão do New Japan Cup, que começa em março. Espero que sim. E até mais, galera. Falou. Falou, pessoal.